paz, amém? Boa noite. Quantos corações aí transbordantes de alegria nós temos aqui nessa noite? Podem levantar suas mãos aí. Agora com um sorriso do Espírito Santo no rosto. Amém. O Espírito Santo é lindo demais. Queridos, essa é uma das grandes características do povo de Deus. O povo de Deus é um povo alegre, amém? Amém? Deixa eu ver, fala amém sorrindo aí. O povo de Deus é um povo alegre, amém? Amém? Amém. Agora ficou bonito. Jesus, quando ele estava no templo e abriu as escrituras no livro do profeta Isaías, não tinha capítulo, né? Claro, daquela época, mas ele abriu no capítulo 61, e no verso 3 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha que coisa interessante a nosso respeito. Jesus disse que ele viria e faria isso com a gente. Que ele transformaria situações na nossa vida. Mas que essas situações não seriam transformadas primeiro no exterior, naquilo que está fora de nós. Mas elas seriam transformadas primeiro dentro de nós. Jesus veio para colocar um sorriso no teu rosto, meu irmão. Jesus veio para colocar alegria dentro de você. Para te fazer ter um coração alegre. Interessante que a palavra de Deus não passa nada desapercebido, né? A primeira parte do verso diz: aqueles que choram aonde? Aqueles que choram em Sião. Querido, Sião diz no monte do louvor, o monte da aliança, o monte da adoração. Sabe, Ana, ela sempre foi tão angustiada, tão deprimida, tão ferida, cheia de dores no coração, cheia de dores no coração, porque ela olhava para aquilo que Penina podia ter, ela não tinha, e Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos, e por mais que o marido dela amasse e tratasse tão bem, aquilo não ficava resolvido dentro dela, e talvez ela se enfurecesse contra Penina, ela tramasse planos, ela ficasse ali no ouvido de Eucana, coisa que as mulheres sabem fazer bem, né? Ficava ali no ouvido do marido dela, ali apurriando ele todo dia, a respeito de Penina. Mas um dia, ela resolveu chorar no lugar certo. Um dia Ana decidiu que existia um lugar onde ela tinha que derramar suas lágrimas. Um dia ela entendeu que se ela entrasse no templo, se ela entrasse na presença, se ela fosse chorar nos pés daquele que a amava de verdade, as coisas seriam diferentes. Quando Jesus fala, aqui está falando a respeito do ministério de Jesus, o ano da bondade de Deus, o ano que o Redentor foi conhecido. Jesus disse que ele veio para dar a todos aqueles que choram em Sião, uma bela coroa ao invés de cinzas. Sabe, querido, a primeira característica que o Espírito Santo pretende colocar na nossa vida, quando o Redentor chega, é tirar a nossa cara de jururu, a nossa tristeza que é medida pelo resultado das coisas fora de nós. A nossa tristeza que se faz medir em nós pelos resultados que a gente consegue no dia a dia, no esforço do nosso braço. Mas quando o Redentor chega na nossa vida, quando Jesus faz com que nós o conheçamos, a primeira característica do resultado desse encontro, querido, é que nós paramos de olhar para as circunstâncias das nossas cinzas, para as circunstâncias daquilo que deixa a gente para baixo, moído. Ele nos coroa com a presença dele, queridos. Quando nós conhecemos a Jesus, querido, nós somos coroados em conhecê-lo. Nós somos coroados em ser conhecidos por ele. Ter a Jesus é um presente dos céus na nossa vida. Muda toda a nossa história, querido. Jesus veio colocar alegria na nossa vida. Se hoje você está vivendo dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus e ainda anda de cabeça baixa, entristecido, querido, eu quero te desafiar a conhecer o Senhor. Eu quero dizer um pouco mais para você, eu quero dizer que você ainda não conheceu. Salmo 34 diz que quando nós olhamos para Ele, nós não temos mais a aparência de tristeza, de abatimento, de desânimo. Quando nós olhamos para o Senhor, as coisas mudam na nossa vida, querido. Eu quero desafiar você a olhar para o Senhor. Eu Quero desafiar você a conhecer o Senhor nessa noite. Ele veio para colocar uma coroa de alegria nas nossas vidas. A dar um basta no pranto, na tristeza e na dor. Mas como isso, nós estamos aqui na terra ainda? É porque quando nós somos íntimos dele, querido, quando nós somos amigos dele, nós começamos a ter o nosso padrão em outras coisas. As coisas de baixo não tomam mais a nossa paz, não tomam mais o nosso tempo, elas não nos ocupam mais, porque nós estamos ocupados com as coisas do alto, dele, e ele nos satisfaz, ele quer ser tudo em nós. Olhe de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor, querido. Aqui está o segredo: chorar em Sião é entrar na presença de Deus. E por mais que nós tenhamos vindo vestidos de cinza, das tristezas, das circunstâncias, quando nós entramos na presença dele, ele troca as nossas vestes de tristeza, as nossas vestes de abatimento, de depressão, de abandono, por vestes de louvor. O Espírito Santo quer colocar dentro dos nossos corações hoje louvor. E o louvor que estiver dentro do nosso coração, colocado pela presença dele, vai refletir nos nossos lábios. É por isso que Abraão era fortalecido dando glória a Deus. Porque quando nós olhamos para ele, querido, nosso espírito é renovado. E aquilo que está dentro de nós reflete em nossos lábios. O pastor Heber diz algo muito bonito, muito profundo. Numa das suas pregações, ele diz que você quer ver o nível de intimidade de um cristão com o seu Senhor, você vai ver que quanto mais íntimo ele é do seu Senhor, mais você vai ver esse camarada sorrindo. Mais você vai ver um sorriso no rosto dele. Porque Jesus faz isso com a gente. Jesus muda as coisas de dentro para fora. E por mais que a casa esteja desmoronando aí, como diz a música dos Livres, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram, és a esperança para mim. Nós olhamos para ele, querido, nós somos iluminados, a gente não depende mais das coisas. Esse é o fruto do Espírito Santo dentro de nós, essa é a alegria que é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ministrado muito na minha vida sobre o fruto do Espírito Santo, eu tenho buscado muito conhecimento sobre isso na palavra. E a gente tem falado sobre isso, sobre os tipos de solo que nós desejamos ser. E o Senhor, ele olha para nós como um solo fértil, querido. O Senhor não olha para você como um solo espinhoso, consumido pelos cuidados do mundo, consumido pela busca do dinheiro, do prazer. Ele não olha para você como uma terra endurecida de beira de caminho, marcado pelas pisadas da religião e das pessoas. Ele não olha para nós e vê um terreno de aparência, mas cheio de pedras no fundo, de falta de perdão, de rancor, de amarguras. Ele olha para nós e vê como um solo preparado, fértil, pronto para dar fruto. Nós temos que escolher ser esse tipo de solo, porque o Espírito Santo quer gerar Jesus dentro de nós. Sabe, querido, quando Gálatas 5 fala do fruto do Espírito Santo, ali está falando resumidamente do que seria a nossa vida cristã, do que deve ser a nossa vida cristã. A nossa vida cristã deve ser uma vida de fruto. Fruto do Espírito Santo. Uma vida onde nós abrimos mão de tentar conseguir ser alguma coisa, realizar alguma coisa, ser bom em alguma coisa. Uma vida onde a gente entende que a nossa capa de bondade, de amor, de alegria, é somente uma capa. Mas o Espírito Santo quer fazer coisas dentro de nós, querido. Então nós precisamos, nessa noite, em nome de Jesus, aceitar que a semente vem de fora. Aceitar que não existe nada dentro da nossa natureza terrena que seja bom o suficiente para dar fruto. O mundo confunde a felicidade com alegria. Mas a palavra deixa claro para nós que são coisas diferentes. Na verdade, nós lemos na palavra de Deus o termo felicidade, o termo feliz, ele ocorre poucas vezes. Se eu não contei errado aí, 16 vezes apenas no Velho Testamento aparecem os termos ligados à felicidade e 6 vezes no Novo Testamento. Agora, alegria não deu tempo de eu contar, porque tem muito. E todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de felicidade, de feliz, ela fala de um estado, de uma bem-aventurança. Ela fala de um resultado na nossa alma de ter algo, de ter recebido algo. Por exemplo, a gente tem lá no, eu anotei aqui, Salmo 144:5, tem um sentido de prosperidade, um sentido de ter obtido um resultado, ainda que seja em Deus. Salmo 144:5 diz assim, deixa eu ver se é 144:5 ou se eu anotei errado. Ixi, perdão, anotei errado. Não é isso não. Depois eu acho, passo para vocês, mas diz assim que, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor abençoa. Ali está dizendo de felicidade, que o homem a quem Deus concede alguma coisa, ele se torna um homem feliz, ele é um homem que fica ali, num estado de felicidade porque recebeu algo do Senhor. É o verso 15, maravilha, como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Está falando de um estado, obrigado pastor, está falando de um estado de alguém que recebe alguma coisa de Deus, de alguém que tem sido cuidado por Deus, de ter recebido bênçãos de Deus. É esse tipo de felicidade que se fala na Bíblia. É bom, é lógico que é bom. A Bíblia está dizendo que isso é bom. É bom ser feliz por ter algo da parte do Senhor, mas a alegria é algo superior a isso. A alegria não tem nada a ver com ter recebido algo de Deus. A alegria não tem nada a ver com o resultado de coisas que estão indo bem. A alegria é algo muito superior. No sábado aqui a gente falou a respeito do amor como um fruto do Espírito Santo. O amor, ele é o resultado de Deus vivendo dentro de nós. Quando Gálatas fala ali do fruto do Espírito Santo, ele fala de 9 facetas da vida de Deus dentro de nós. Quando você olhar para o fruto do Espírito Santo, que é o que tem que acontecer nesse solo fértil, você olha para aquilo como 9 facetas das características de um homem em quem o Espírito Santo vive. O interessante é que todo fruto do Espírito Santo ele é resumido no amor. Quando nós lemos Coríntios 13 ali, que fala a respeito do amor e características do amor, em cada versículo você vai encontrar uma das 9 características citadas em Gálatas 5, 22 e 23. Eu preguei isso no sábado. Quem quiser ver isso lá, está lá, dá uma chegadinha no site, tem essa palavra lá, fruto do Espírito. Você vai ver. E a segunda característica que é citada em Coríntios 13, no verso 6, se você quiser dar uma abridinha lá, 1 Coríntios 13, verso 6, é a característica da alegria do fruto do Espírito Santo. Verso 13, 6 diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Uma característica da vida de Cristo em nós, de um cristão que está vivendo com Ele, que está tendo a vida dele dentro de si, é que o fruto do Espírito Santo é o amor, e é o amor que se alegra. Mas olha que interessante, com que esse amor se alegra? O que produz a alegria do Espírito Santo dentro da vida de um cristão? Muito interessante o que Paulo está dizendo aqui pelo Espírito em Coríntios. Ele diz que o amor se alegra com a verdade. Interessante, né, queridos? Porque nem sempre a verdade é aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre a verdade é aquilo que vai produzir satisfação na nossa alma. Geralmente, a verdade ela produz um desconforto muito grande para nós. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus como um espelho, e nós vemos as nossas imperfeições diante dela, a gente fica muitas vezes chocado, muitas vezes né, abatido por aquilo, por saber que a gente ainda tem uma caminhada, mas o amor se alegra em conhecer essa verdade. Olha que interessante, toda vez que a Bíblia fala a respeito de alegria, ela fala de regozijo, ela usa os termos regozijo, gozo, que é uma alegria intensa, que é algo que vem de dentro para fora, nas situações mais catastróficas do planeta. Querido, olha o exemplo de Jó, olha o exemplo de Jó que Deus nos deixou. Como alguém pode continuar em meio a uma situação daquela, bendizendo o Senhor e sendo grato a Deus pelos seus cuidados, por ter dado muitas coisas, mas por naquele momento ter tirado tudo? É esse tipo de alegria que o Espírito Santo produz em nós, queridos. Quantos querem ter essa alegria inabalável? Quantos querem ter um sorriso no rosto em situações desse tipo? Você sabia que o Espírito Santo quer produzir isso dentro de você, querido? Você sabia que o Espírito Santo quer te deixar nesse estado interior inabalável? Que o profeta Abacuque disse, se a figueira não florescer, se a videira, o fruto não der, peraí, se eu estiver desempregado, se não tiver comida dentro da minha casa, se eu não tiver um carro para ir para a igreja, se meus filhos estiverem doentes, eu não tenho plano de saúde porque eu não pude pagar. Está entendendo? O Espírito Santo ele tem o poder de produzir uma alegria dentro de nós, que é uma alegria atemporal, que é uma alegria que não é mais medida em valores terrenos, em valores transitórios, são valores eternos. Porque o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus, ele sabe o fim das coisas, querido. Só que você e eu não podemos saber o fim das coisas. Isso é reservado a Ele, mas nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo, que conhece o fim das coisas e sabendo o resultado, pode nos manter em estado de alegria, indiferente de toda e qualquer situação. Está entendendo o fruto do Espírito Santo? Consegue ver a dimensão daquilo que Deus quer fazer em nós? Querido, frutificar no Espírito Santo é reproduzir a Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo nessa terra, queridos. O Consolador, ele quer nos guiar a toda a verdade, em toda a verdade. A unção do Espírito Santo quer nos ensinar a compreensão da palavra no nível do Espírito Santo. Paulo diz em Coríntios 2:9 que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou no coração do homem. Coisas que Deus tem preparado para nós, mas diz também que o Espírito Santo tem nos revelado. O Espírito Santo quer se revelar a nós na dimensão do conhecimento de Deus. E querer um pouco menos do que isso para nós é o caos. Vai significar menos consagração. Vai significar menos intimidade, querido. Olha o presente que Deus entregou para nós, querido. Muito mais do que um presente que vem embrulhado. Muito mais do que um presente que você pode tocar nas mãos e receber. Mas um presente que Ele colocou dentro de nós. Que quer crescer dentro de nós. Que quer gerar vida dentro de nós. Que quer gerar resultados dentro de nós. Nos tornar o presente. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança dessa glória, querido. O que eu quero dizer para você nessa noite pelo Espírito Santo é que não queira menos do que isso. Não anseie menos do que isso. Não se deleite em menos do que isso, porque é isso que Ele tem para nós, querido. Ele quer deixar a gente cada dia mais parecido com Jesus, querido. Que em nenhum momento teve a essência de Deus na sua vida abalada, por nenhuma situação. E conhecendo tudo, e conhecendo o fim das coisas, e tendo um Judas do seu lado, que beijava ele. E olhando para ele, amando ele da mesma forma, chamando de amigo, lavando os pés dele. Um Jesus que restaurou a orelha de um camarada que foi lá para prendê-lo. Um Jesus que não abriu a boca, diante das falsas acusações, e a gente diante de acusações verdadeiras tem tanta justificativa. Um Jesus que sendo surrado sem causa, não questionava. E nós precisando tantas vezes apanhar e nem apanha, mas já está reclamando. Mas o Espírito Santo quer gerar isso dentro de nós, querido, essa natureza de Cristo. Queira isso, que seja essa a razão da sua existência, também conhecê-lo em toda a sua dimensão. Efésios diz que esse é o resultado, esse é o que Ele quer para nós, querido. Ele não quer menos, Ele quer que nós possamos conhecer o Seu amor. Nós cantamos isso aqui, mas nós temos que desejar isso mais do que tudo. Ele quer nos fazer assim, iguais a Ele, querido. Dá para você se imaginar sendo igual a Jesus? Deus não quer menos do que isso para nós, querido. E Ele pode te levar nesse nível, de sendo acusado falsamente, preferir sofrer o dano, em vez de querer se defender, de vendo as suas coisas sendo tomadas sem causa, glorificar a Deus. De mesmo não vendo o fim das coisas, acreditar naquele que é o alfa, mas que também é o ômega. Querido, Ele estava no princípio, Ele estará no fim. Jesus diz que até o fim de todos os dias, até a sua volta, o Espírito Santo estaria conosco. Você não precisa conhecer o fim das coisas, querido. Sabe o que nós precisamos saber para estarmos alegres o tempo todo? É que amanhã Ele estará lá. Tenha essa certeza, querido, amanhã Ele estará lá. É por isso que não dá para chamar de frutos do Espírito Santo, por isso que é fruto, que é uma coisa só. Tudo está na vida de Deus dentro de nós. Quando nós começamos a viver a vida de Deus dentro de nós, ela é tão completa, a vida de Deus é a essência que nós precisamos para nos mantermos nessa terra, enquanto nós aguardamos, vivemos ao lado dEle. E quando nós temos essa vida de Deus dentro de nós, querido, nada nos abala, nada rouba a nossa paz, nada toca na nossa fé, querido. E se a gente pudesse entender a faceta da alegria dentro desse dom de Deus, dentro desse fruto do Espírito Santo em nós, eu diria que a alegria do Senhor, ela é como uma flor que brota num coração onde a raiz é a fé. É por isso que a alegria de Deus traz esse sorriso no rosto. Porque se ela é uma flor que está indo para fora, que as pessoas podem ver, é isso que a alegria, as pessoas podem tocar na alegria do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas podem perceber um coração alegre quando elas tocam em nós. Mas sabe por que ela acontece? Porque a raiz é a fé. A alegria é a flor da raiz chamada fé em nós. Um coração cheio de fé é um coração inabalável, querido. É por isso que a palavra diz aqui em Coríntios que o amor se alegra com a verdade. Nós precisamos conhecê-lo, querido. Jesus disse que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. É isso que Jesus queria fazer com a gente. Ele queria pegar tudo aquilo que era mentira, tudo aquilo que era engano, tudo aquilo que era temporal, tudo aquilo que era passageiro, e colocar dentro de nós a convicção das coisas eternas. Porque aquilo que se vê não é real, mas aquilo que não se vê é eterno, é real, é verdadeiro. E quando nós passamos a conhecer aquilo que é verdadeiro, isso gera alegria dentro de nós. Quando nós começamos a nos relacionar com a palavra, entender quem é Jesus, isso gera alegria dentro de nós. Esse é o fruto do Espírito Santo, querido. Nós começamos a conhecer a verdade, então Jesus vem e tira as cinzas do engano, a tristeza, a amargura, as decepções, o passado, tudo aquilo que marcou a gente, que as pessoas disseram a nosso respeito, a maneira que as pessoas nos olham, que elas falam de nós, tira toda essa mentira passageira e coloca em nós a certeza eterna de que nós somos filhos, de que nós somos salvos, de que nós somos amados. E isso dentro de nós gera uma alegria inabalável, porque nós passamos a conhecer a verdade, queridos. É por isso que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Você não consegue viver num estado de alegria que seja gerado pelas fontes externas, pelo mundo. Porque isso não é alegria, isso é felicidade. E felicidade depende das coisas. Felicidade depende dos resultados. Se nós não nos relacionarmos com a verdade, se nós não conhecemos o Espírito Santo, queridos, nós nunca poderemos dar fruto. Nós seremos homens comuns. Nós seremos pessoas que se baseiam em comida, em bebida, em sucesso profissional, em relacionamentos amorosos. Mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é sucesso profissional, não é carro zero. O reino de Deus é alegria do Espírito Santo dentro de nós. E isso independe de resultados externos, querido. Eu profetizo essa alegria do Senhor dentro de cada um de nós. Eu recebo essa alegria da parte de Deus, que não vai depender do bom resultado num mês, que não vai depender de fechamento de cota, que não vai depender de remuneração, que não vai depender de uma promoção, que não vai depender de ser tratado bem pelo meu líder, pela minha esposa, que não vai depender do resultado dos meus filhos na escola, se eles estão tirando notas boas ou não, se eles estão sendo tão obedientes quando eu gostaria ou não, se eles estão caminhando naquilo que nós estamos ensinando ou não. Minha alegria não pode depender de nada disso. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, eu recebo essa alegria do Senhor, incircunstanciada. Uma alegria que independe, uma alegria que as pessoas não entendem, porque essa alegria que é fruto do Espírito Santo, está ligada a uma paz que é do Espírito Santo, que é uma paz que o mundo não entende, que o mundo não pode dar, que é uma paz que excede entendimento, que é uma paz que guarda o meu coração, que é uma paz que guarda os meus sentimentos. Essa é a paz de Deus na nossa vida. Esse é o fruto do Espírito Santo em nós, querido. Por que você ia querer algo menos do que isso? Por que querer me relacionar menos com o Espírito Santo do que nesse nível em que a natureza dele pode ser gerada em mim, queridos? A alegria é uma característica, é um atributo do Senhor. Deus é um Deus alegre. Quantos podem dizer amém para isso? Amém. Querido, você sabe qual é a maior alegria que Deus já teve na vida? Foi te ver. Foi te criar. Em Gênesis, quando ele cria o homem, ele cria várias coisas que nós ficamos aí babando colorido até hoje, né? Eu preguei esses dias na rede que eu estava vendo o Animal Planet com meu filho, e estava mostrando curiosidades de alguns bichos. A serpente que rasteja por debaixo da areia e sente as vibrações fora para se alimentar, uma raposa que tem uma orelha grande e ouve insetos a 30 centímetros debaixo da terra e cavuca que pega inseto, mas essas brisas de Deus. E Deus não achou nada demais aquilo, querido. Que interessante, né? Porque Deus não estava fazendo para ele, Deus estava fazendo para nós. Ele achou que tinha ficado legal, mas quando ele fez você, quando ele fez a mim, ele se alegrou sobremaneira, ele gargalhou, ele se encheu de alegria, porque Deus vê o fruto do seu trabalho e se alegra nele. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus olha para você, você não é um peso para ele, ele olha para você e se alegra em você. A palavra diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus não disse que talvez ele veja e quem sabe, disse ele verá, querido, olhe para dentro de você com aquilo que a palavra diz a seu respeito. Jesus olhar para você e para mim, ele olhará para nós e se alegrará pelo resultado do fruto do seu penoso trabalho na cruz. Não existe como esse trabalho fracassar. Ele se alegra em nós. E isso deve ser um motivo da nossa alegria, querido. Quando nós basearmos a nossa alegria naquilo que Ele diz para nós, naquilo que o bom agricultor que tem arado o solo do nosso coração para colher esses frutos, quando nós olharmos para Ele, quando nós entendermos o carinho dEle, o cuidado dEle, é por isso que o amor se alegra com a verdade, querido. Nós precisamos conhecê-Lo. Essa é a única maneira de ter esse fruto da alegria desenvolvido dentro de nós, é conhecendo Ele. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós vemos o tanto que Ele tem cuidado de nós. Quando nós olhamos para o solo do nosso coração e vemos esse agricultor tão doce, cuidando de cada cantinho, tirando cada espinho, tirando cada pedra escondida, tratando de nós, nos regando com o seu amor, com o seu tenro amor, renovando a sua misericórdia, porque tem que ter misericórdia chovendo na nossa vida, perdão, graça. Quando nós olhamos para Ele, dia após dia nós vemos o tanto que nós podemos confiar nele. Dia após dia, quando nós nos relacionamos com Cristo, nós vemos o tanto que nós podemos confiar em Jesus, querido. É essa verdade que nós precisamos descobrir, o tanto que nós podemos confiar no nosso Deus. Nós vamos descobrindo a dimensão do seu amor, é isso. Nós olhamos para dentro de nós e nós vemos a largura, nós vemos a profundidade, nós vemos a altura que esse amor chega, e nós começamos a confiar mais nele. E o nosso coração vai se enchendo de fé. Então a gente olha as coisas fora, mas elas não importam mais para nós, porque nós estamos olhando para dentro de nós e vendo o cuidado de Deus. E essa fé que ele gera quando nós conhecemos, porque é um dom de Deus, ela nos alegra. Porque nós vemos o tanto que Deus pode pegar aquilo que é um caos na nossa vida, aquilo que é um desastre, e transformar num bem maior. Porque nós vamos vendo as experiências, quantas vezes a gente achou que ia naufragar, que as tempestades iam derrubar o nosso barco, que a gente ia afundar depois que achou que podia andar nas águas, mas nós tivemos a mão dele nos segurando. Nós tivemos ele no nosso barco soprando, acalmando as tempestades. E isso faz com que nós olhemos para ele e sabemos que nós podemos confiar nele sempre. E isso nos deixa alegres. Isso nos torna nesse estado de alegria do Espírito Santo. Aí você começa a entender um doido que nem Jó, mas peraí, morreu todos os filhos. Mas não tem mais camelo, não tem mais montaria, não tem mais transporte, não tem mais ovelha, não tem mais suprimento, não tem mais nada para aquecer do frio. Os tetos desabaram, a carne está consumida, mas ele consegue olhar para Deus e falar, não eram nessas coisas que a minha alegria estava apoiada. Deus pode me dar, Deus pode me tirar, horas eu posso ter, horas eu não posso ter, mas bendito sempre será o nome do meu Senhor na minha vida. Quantos querem essa alegria brotando dentro de você? Eu quero essa alegria, queridos. O Espírito Santo vai fazendo isso quando nós nos relacionamos com Ele. Verdades da palavra, coisas que pareciam distantes, coisas que nós ouvíamos os grandes homens de Deus pregando e a gente ficava pensando assim, puxa, mas isso é para Ele, isso está tão longe de mim. Quando nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo, elas começam a se aproximar do nosso cotidiano. Nós começamos a provar Deus no nosso dia a dia, queridos. Aqueles testemunhos que a gente achava mirabolantes começam a fazer parte da nossa rotina. A gente começa a ver Deus fazendo cura na nossa casa, no nosso corpo. A gente começa a ver que de repente a gente não toma mais remédio. A gente começa a ver de repente os nossos filhos não estão ficando mais doentes. E a gente não estava mais sufocado pelos cuidados do mundo. A gente não era mais aquela terra espinhosa que ficava desesperada por causa do plano de saúde, por causa do sei o que, da depressão, do pânico de gente. A gente parou de repente a gente parou com aquilo. É então que a gente começa a entender que existe uma verdade dentro de nós que nos liberta, que nos gera alegria, queridos. As coisas param de ser distantes de nós e impossíveis e passam a ser tocadas, querido. Esse é o toque que nós precisamos ter, o toque da intimidade, querido. A gente não pode querer mais tentar desenvolver coisas que são espirituais na força do nosso braço. O Espírito Santo tem nos convidado para termos intimidade com Ele, querido. Quando nós passamos tempo com o Espírito Santo, quando a gente para o nosso mundo e a gente fecha os nossos olhos e começa a olhar para Ele, e começa a levantar as nossas mãos no meio do caos, querido. É nessa hora que o Espírito Santo, fecha seus olhos aí, levante suas mãos. Sabe, na hora que aqueles discípulos estavam no meio da tempestade, querido, a tempestade gritava muito alto, existiam ondas fortes. Existia um vento que parecia que o barco deles ia se romper, que ia acabar tudo. Mas é nessas horas que nós começamos, levantamos as nossas mãos e começamos a adorar, que nós podemos experimentar a mesma coisa que eles experimentaram. Nós começamos, ainda que no primeiro momento nós vejamos Jesus como um fantasma, parecendo que as coisas vão piorar ainda mais, quando Ele se aproxima de nós, através da adoração, através do desprendimento, quando nós abrimos mão de queremos cuidar da nossa própria vida, quando você faz isso que você está fazendo agora, no meio do caos, levanta suas mãos e começa a adorar, e começa a confessar a palavra de Deus, e começa a meditar, que podem cair 1.000 do meu lado, podem cair 10.000 do outro lado, eu não serei abalado. Quando você começa a declarar a palavra de Deus que o guarda, que cuida da minha vida, não cochila, não dorme, Ele não para um tempo, Ele não precisa descansar. Quando você começa a confessar essas verdades sobre a sua vida, querido, você é tomado pela verdade, e a alegria de Deus, ela é baseada na verdade, querido. É por isso que nós precisamos adorá-lo no meio do caos, é por isso que nós precisamos abrir a nossa boca quando nós acordamos e glorificá-lo, e começar a orar em outras línguas enquanto nós dirigimos, para que essas verdades do Espírito Santo tomem a nossa realidade. Amém? O Espírito Santo quer gerar o fruto dele dentro de nós, querido. A semente da boa palavra foi lançada em nós. E ele olha para nós como terras férteis. Mas por mais que nós sejamos uma terra fértil, um jardim fechado, regado, nós também precisamos ser um jardim cuidado pelo Senhor. Você não pode deixar que um dia Um dia sequer da sua vida o agricultor não passe por você. Sabe, nesses dias de sol, nesses dias quentes, recentemente eu fiz um jardim com a minha família em casa. E sabe, eu não posso ficar uma noite sem ir lá e regar aquelas plantinhas. As florzinhas lá caíram, as primeiras que vêm, né? Já deve ter umas 20 flores novas que nasceram. Sabia? A primeira florada, aquela florada na sua vida, de quando você foi plantado, ela com o passar do tempo, com o sol, ela vai cair. Vai passar. Aquela felicidade, aquele impacto, aquele convencimento, isso acaba. Nós não podemos apoiar a nossa vida cristã no primeiro impacto, na primeira palavra, no convencimento. Enquanto a gente achou o louvor legal, enquanto uma música pode fazer bem para a minha alma, enquanto o pastor que domina bem um microfone pode tocar em áreas da minha vida, enquanto a dramatização de palavras e textos podem me influenciar, nós precisamos relacionar a nossa vida com o cuidado diário do agricultor em nós. E nós só construímos isso, querido, quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Nós só construímos isso quando fora daqui nós abrimos a palavra, quando nós meditamos nessa palavra. Quando lá na nossa casa a gente pega um violão, ou quando a gente liga um CD, ou enquanto a gente está no carro e o nosso cronômetro está ligado e a gente está lá. E mesmo que a gente não entenda nada, o Espírito Santo que entende tudo de Deus, está fazendo com que essas verdades sejam reais dentro de nós. E o amor de Cristo dentro de nós vai se alegrar com essa verdade. E vai produzir em nós uma alegria que não pode ser roubada. Eu quero dizer para você que a segunda florada é muito melhor do que a primeira. Porque quando o negócio vem lá da floricultura e você planta, é muito bonitinho, mas aquilo dura muito pouco. Mas depois que aquelas flores caem, as que nascem novas, já numa terra, plantada, com raízes naquele lugar, regadas por quem cuida com carinho, elas duram muito tempo. As primeiras flores caíram com 2 dias. A segunda florada em casa já deve ter umas 2 semanas. E vem o sol, a terra seca, elas não caem. Eu já colhi uns 2 copos de pimenta. Já tem pimenta nova lá, até não querer mais. Vou começar a distribuir pimenta pro pessoal. E as pimentas estão lá, lindas, novas, bonitas, porque elas já são resultados de um cuidado de um agricultor. Não queira menos que isso para a sua vida. Não queira menos do que aquilo que floresce com os cuidados do agricultor. Em nome de Jesus. Jesus disse isso para os discípulos quando eles voltaram. Ele deu um comissionamento para fechar esse assunto aqui. Sabe, Jesus deu um grande comissionamento para os discípulos do que nós temos aqui. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar doentes, vocês vão pregar o evangelho. Eles vão e fazem aquilo que Jesus confiou para eles, e eles voltam muito contentes daquilo, do resultado daquilo tudo. E eles contam para Jesus, eles vêm se gabando de um jeito legal, como a gente faz quando a gente vê resultado nas coisas que Deus confiou para nós. Eles vêm contando, puxa, os demônios saíram mesmo, as pessoas foram curadas mesmo, foi muito bacana, isso foi muito bom. E Jesus fala para eles assim, Lucas 10, 20, depois você pode abrir, não precisa abrir agora, quiser anotar, Lucas 10, 20, Jesus fala que não seja essa a sua alegria, mas que a alegria de vocês esteja baseada na salvação. Está escrito lá, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. É isso que o Espírito Santo quer gerar em nós. Não mais uma alegria nem por causa dos meus resultados ministeriais, por causa do meu grande sucesso na casa de Deus. Puxa, eu canto e as pessoas são impactadas. Eu prego e os rostinhos aí embaixo brilham. Jesus vai dizer assim para a gente, que não seja por isso que vocês fiquem alegres. Se existe algo que vai produzir alegria dentro de nós, é quando nós olharmos para o agricultor, quando nós olharmos para o seu cuidado e saber que os nossos pecados foram perdoados, e saber que nós somos salvos, e saber que nós somos filhos, e saber que nós somos amados. É essa verdade que o Espírito Santo quer colocar dentro do seu coração. É essa verdade, é essa alegria que o Espírito Santo quer gerar dentro do meu coração. A proporção da alegria no meu terreno será a proporção da área que ele ocupa. Quando Jesus fala na parábola do semeador que alguns produziram frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Quando eu parei para meditar nessa palavra, o Espírito Santo claramente falou comigo. É o tamanho de área que você cede para mim, que vai resultar na quantidade do fruto. Querido, se o Espírito Santo for tudo nos seus negócios, se Deus for a primazia nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu sentimento, na forma como você cuida das coisas na casa de Deus, se você tiver sempre direção do Espírito Santo para como se comportar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus estudos, você vai produzir o fruto da alegria numa dimensão cada vez maior. Você não vai se estressar com as provas, com gente querendo puxar seu tapete, com a sua esposa te tratando mal, com o seu marido sendo estúpido com você. Se você deixar o Espírito Santo ser tudo, tomar a frente de todas as áreas no terreno da sua vida, a alegria do Senhor vai ocupar todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua carne, todas as 24 horas do seu dia. Coloque-se de pé nessa hora em nome de Jesus.